Fator Salvador, bom dia, o Golf Delta na parte principal, posição número 4. Firme o tráfego. Golf Delta no pátio principal, finger número 4, solicito autorização de reboque para o pátio 3, posição Romeu 1. Qual a posição do pátio 3? Romeu 1. Ciente, autorizado início, reporte para ingresso pátio 3, o Golf Delta. Favorável. Delta, autorizado ingresso parte 3, chama no término. Chama lá. para Salvador, Golf, Delta, informando o término do reporte. Bom dia, obrigado. Sim, bom dia.